Bom dia, Santos 3663. Santos 3663, bom dia, contato Renan Decolagem, submantinha nível de voo 340 via saída da EL. 340 via da EL, Santos 3663. Bom, no 621, vai na proa de Duna. Patango Juliette, Bravo Delta, serviço radar terminado, 4 a 2 milhas no setor noroeste de Salvador. Está autorizado a livrar a frequência do controle para serviço de informação de voo e alerta, frequência do centro de Recife, em 1-2-85. 1-2-85, Juliette, Bravo Delta. O nome 621, não reautorizado, descida 3 mil pés. 3 mil pés, não, 621. Controle de Salvador, bom dia, Salina 250, passa, perdão, ela agora no 1970, informação do LED. Salina 6250, ação de identificação, autorizado descida nível de voo 060, via chegada Mari, ajuste no 095. Ajuste no 095, descendo o CPU via chegada Mari, disposto, 6250. Oi, LS2780. Ajuda 2780, complete final do procedimento LS X-Ray, chame-se torre 1 no 8, decimal 95. 295, Maria. Uno 621, desça 2.000 pés, livre LS X-Ray, pista 10, reporte no localizador. Está chamado, amigo, chamado no localizador, Gomes 21. Estamos de Salvador, muito bom dia, 2780 da Azul, final, ainda não baixado, instalado na sua escuta. 2780, continua a aproximação, aguardando pista livre. Ok. Ajuste 1621. 1905. 1 0, obrigado. Planta 2663, chame centro Recife, 125, decima 1. 25 anos, graças a Deus. Bom fim de semana. Somente. Descente 0, livre pulso, persona 0, avançando 4 0 grau, 7 nós. Na ponte 2, está livre, chama o táxi. Chamaremos táxi. O nome 648, Voiduna, indício da 2.000 pés, livre LF, que fez pista 10, reposta no localizador. Estabilizado, dona 621. Bona 621, complete sinal do procedimento, torre 118, decimal 95. 2900. Bona 648, desça 2.000 pés, livre LS, que foi pista 10, reposta no localizador. Ok, 2000, linha X-ray, reposta no localizador, gol 648. Deixa 6250, reautorizado, descida 3.000 pés, ajuste no 095. 3.000 pés, com 1015, hoje 6250. Zero. Solo aos 52, direito, solo 121, decimal 9. 121, decimal 9, azul 2780. Contra o PC da saída da Eulê da Módiva, intercepta Upper Zulu na 0, Pai, Umbad, Upper Zulu 44, conforme. Após decolagem, curva à direita, aciona 5067, 11935, controle. Mas correto, me chama quando pronto para o posto de conservagate que se encontra? Estamos no 8. Certo. Azul 2780, livrou na tua escuta. 2780, Alfa Kilo, Pátio 3, a posição é 3, Romeu no Pátio 3. Alfa Kilo, Pátio 3, azul 2780. Gente, é reporte visual com fora de sabor, passando mesmo o Mike Costa. Oscar Lima, uniforme, confirma por gentileza suas intenções. Pensando sobre voo? Veja aqui, cara, é plano de voo para a Serra do Pedro Paparica, se a ter 2 horas de voo, vai quebrar até final. Não, eu tô ciente. Mantenha-me escutando agora para a Gobi, obrigado. A bordo, autonomia 415, Alferno Galeão. Você está passando a bordo, por gentileza? Ah, positivo. Uno 63. Uno 63, 163. Tem 15 em alta, volta de 0-7295, altimetro 615. 15 graus, chama 1295. Capão, meu nome é Oscar Lima, uniforme, cópia. Autorizado, Sierra Lima Papa India 500 pés, Acoladona 7, Litoral Sul, a Sierra 0146, 119-35, controle. Autorizado, Sierra 500 pés, Litoral Sul, vai manter 0146 acionado, Oscar Lima no Forte, após controle 118-95. Procedimento correto, tracionamento, ataque, decolagem 118-95, 1015. Solo Gol no 621, bom dia. Bom dia, Gol no 621, prossiga. Livrou, foi na SEC. Na SEC de Alfa, me chamante da Juliette. Alfa, da Juliette. Chamei 6250, deixa 2000 pés, livre de linha Suíte, fazer reporte no localizador. 26, descendo para 2000, está autorizado ILS da 10, aí tudo bem? Reportará estabilizado, Oxam 6250. Controle Salvador, Mike Eco Oscar, visual para o Itapuã. Eco Oscar, complete agora com a torre, 198, decimal 95. 6895, uma boa. Autorizado, Lençóis, 4, nível 4, 5, lanche, após decolagem, curva direita. Aciona 5074, 71035, controle. Salvador, Papa Romeu Mike é com Oscar. Papa Romeu Mike é com Oscar, bom dia, prossiga. Se quiser, mantenha o farol de Itapuã guardando as instruções para cruzar o campo. Circula no farol de Itapuã, Oscar. Oi, boa tarde, ou bom dia, Inô. Chame Hermes, 3-1-1-7 da aeronave nacional, está mantendo o ponto 7. 3-1-1, bom dia, passa a aeronave nacional, alinhar e manter 1-0. Após a passagem na mesa nacional, ingressa ali e mantém 1-0, cadê Hermes, 3? Sorri, o Papa Romeu, Oscar Lima, uniforme. Oscar Lima, uniforme, prossiga. Decolagem, remate. Oscar Lima, uniforme, aguarde para a decolagem, né, irmã? Aguarda. Oi, Salvador, o Oscar está visual com a aeronave na final, autoriza na retaguarda do mesmo, já e prosseguir para do vento no 7? Afirmo, o Mike com Oscar, autorizado o cruzamento final da pista 1-0, a retaguarda do tráfego, para uma base pela direita para a pista no 7. Tá, gente, então já está prosseguindo para ingressar na do vento 1-7 visual com o tráfego na curtíssima final. cleared my arrival to St. Antio flight level 050. Transition level 050 via Mari arrival. Request to fly the runway to Tapi, Camp 396. Clear to fly heading Tapi, Camp 3896. Clear to fly Tapi, Camp 3896. Após decolagem, prossegue para o Travém Norte da Torre Salvador, aguardando instruções. Informa um helicóptero de Guacotari 35, agora cruzando a final da pista 10 e vai girar base para a pista 7. Paciente da aeronave está autorizado através de Paris, é por hoje, Ana. Gente, da presente. Da presente, só afaste-se agora para a sua esquerda, repartir do bloco aeronave. Salvador Gol 2065, pushback em treinamento no 08. O 2065 vai coordenar com a equipe de solo, o tráfego da companhia vai parquear no 09. Após a passagem do mesmo, tem livre push. Passagem da aeronave, ingresso no 09, autorizando a contratar. A 1. Direito 2-1-1. Confirma 2-1-1 ou 2-1-9? Confirmando 1 ou 2-1-9. 2-1-9, obrigado. Seria um uniforme visual com máquina Costa? Negativo, já. Gente, então mantém a direção através do Felipe aguardando. Mantém. Solo Salvador, Gol 648, muito bom dia. Bom dia, no 648, prossegue Alfa, me chama antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, Gol 648. Tá na cabeceira, o Alfa. 6311, utilizado de decolagem 10, Ventura 50 graus 79. Ok, 6311, iniciado. O Alfa e o uniforme visual com mais de contra? Negativo, já. Gente, só mantenha o setor aguardando para cruzar o campo. O Alfa e o uniforme tem um tráfego agora para pouso na 10. Faça de direcionar da 10. Tá, vai manter a ré Interlagos aguardando. Vou coordenar com o controle e mantenha a escuta. Ok, obrigado. Foi 198, decimal 95. 198, 95, 62, certo. Final 1, 7, limitada a cabeceira, mais que a costa. Aqui é costa, pouso operado, cabeceira 97, vento no 40 graus, 79. Costa. Zero, estabilizando no ILS da 1-0. Oceaner 6250 para informação, o helicóptero pousando para irar o cabeceiro no 7, não interfere na sua aproximação. Tráfego adicional a 5 milhas, a sua esquerda também não interfere com a aproximação. Livre pouso no 0, ventura 40 graus, 6290. Prossegue então na aproximação, só confirmando o vento, Oceaner 6250. 3-1-1, decolou ao 02, controle 119, decimal 35, bom voo. 3-1-1-35, 3-1-1. 6-2-5-0, poderia confirmar com gentileza? É só confirmar o vento, poxa, 6-2-0. 1-4-0 graus, 6-2-9, pouso autorizado. Ok, gente, na informação, pouso autorizado, poxa, 6-2-0. Ah, decolagem, submantendo de voo 360 via saída da EL. Via da EL 360, poxa, 6-3-1. O Oscar é um uniforme deseja manter sobrevoo no farol de Paris? Negativo, senhora. Segue até o final da réia frágil. Baixa coordenação. Salvador, já vou entrar na hora. Acionamento de decolagem 118.95, 1015 no altímetro. Confirma essa pessoa da borda? 35 para prosseguir até através de Paris. 1935, bom dia, grato. Papá Romeu, Oscar Lima e Uniform. Isabel, bom dia, prossiga. Acionamento por conta de risco, chame para o táxi, para a decolagem. Maria com Oscar, considere sua sala 03 livre, costa parquear. Oscar Lima, uniforme, confirma a altitude que prossegue para a Serra Nova em Beba para a Índia? Vai manter 500 GS. autorizado, Sierra Bravo Lima Papá 045 da cola da 35 com proa norte, aguardando instruções do controle para a proa do destino e do sobrevoo. Aciona 5074 no transponder 11935 a frequência do controle. Pessoas a bordo? 02 a bordo. Chamamento de decolagem 11895, altímetro 1015. Táxi 2065, 3 horas e 50 de autonomia, tá na Galeão, EPAB 158. 158, 3 horas e 50, Galeão. Meu irmão. Contorno ao pátio Índia Alfa, ponto de espera 11295, 1015 no altímetro Gol. 295, 1015, bom dia. Solo Salvador, Janeiro 62, Santa Cruz. 6250, prossegue de Alfa, me chamando de Juliette. Alfa, de Juliette, 652. Realizado em ingresso 35, reposto pronto, quilo que o Lima. Gelo 065, pronto. Gol 2065, alinha e decola no zero, vento 150 graus, 5 a nós. Vem decola, 2065. Repeat, with 105, down 3896. Confie, vença Lídia Bravo. Sangue de Abraço está presente. Decolagem por fonte de risco, vai ser no aeródromo 140 graus, 5 a nós. Oi, Salvador, Quilo Lima, alinhado e pronto. Gente, Quilo Lima bate para a decolagem. Hydro aqui do Natal 396. Gente, dá um de abraço, então prossegue o corredor forte, aguardando transferência. O 065 decolou 08, controle 1, 19, destino 35. 95, 35, boa. Tia, gol 2065. Voo 2065, bom dia, contato na decolagem. Sobre mantenha nível de voo 360 via saída da EL. 360 via da EL, 2065. Índia Brava prossegue na proa de buraquinho agora presente, chame controle 119.35. 1935 vai prosseguir na estrutura da presente, então volta, obrigado. Senhor, bom dia, Papai Romeu, Tamo Índia Brava. Papai Romeu, Tamo Índia Brava, prossiga. Tamo Índia Brava para sobrevoo no litoral norte, posterior regressão de mar. Agora passando para a rede, então, tem lagos. O Tamo Índia Brava atingiu na litoral. Gente, estamos já bravo. Mantenha sobre a de voo visual, reposto para regresso. Bravo. O Xaner 6311, chame centro Recife, 125 decima 1. 125, chama agora, o Xaner 6311. Lima Uniforme Controle. Controle, Recife. Existe a data terminada agora livrando a CTR, autorizado a trocar sua frequência para livre para a coordenação. Para serviços de informação de voo e alerta, a frequência do centro Recife, 126.85. Transfere controle 119.35, bom voo. 1935, obrigado, senhorita. Controle Salvador, bom dia, é o Papatango Quilo Quilo Lima. Papatango Quilo Quilo Lima, mantém a sobreaérea de voo visual subindo 4.500 pés, confirma a localidade de sobrevoo e a quantas milhas. Olha, ao primeiro vou fazer o sobrevoo em Coração de Maria e eu gostaria de ir até o destino de Coração de Maria no sobrevoo, 1.500 pés e depois ascensão para o 045. Gente, o Quilo Quilo Lima, confirme estimado para Coração de Maria. E mais 25 minutos. Gente, copiado aquilo que o Lima reporte para sobrevoo. Quando possível, ser estimado de pouso em Serra Lima, Serra Bravo, Lima Papá. O estimado para Serra Lima, Serra Bravo, Lima Papá, está para os 1550. 1550, copiado. Ciente. Batango, acho que vai ficar bravo na escuta. Por que parte se encontra? Tem Salvador, Veracruz, 1010, decolando ao 17, curva à direita, corredor Axé, 1935, controle, acione 0133 no transponder. Cheque trem, livre pouso no zero, vento 150 graus, meia dúzia nós. Livre pouso no zero, tá 38 na meia. Posso que não se abra, prossiga. Repasso para o seu táxi, eu acho que não se abra. Perfect. Repassando o ponto de espera da interseção, ajuste 1-0-1-4. Alinha e mantenha no 7. Cliente, aguarde. Volta, Rodor. Bom dia. 2770 das 1, informação fila. Azul 2770, Salvador Porto Seguro, autorizado nível 180, Viego 677, decola da 10, primeira curva direita, saída coral. 119-35 controle, acione no transponder 0264. Autorizado Salvador Porto Seguro, nível 180, Viego 677, da 10 à direita. Coral 1935-0264, azul 2774. 1935, controle. Chamei o pushback, sandamento no pátio 3. 1935, sim. Cara, Oscar Bravo, ele falou 16, farol de Itapuã, transfere 18, decimal 35. Oscar Bravo. Controle Papatango, Oscar, Oscar Bravo. Pelo 96, segue via Alfa Juliette, portão 5. Alfa Juliette, portão 5, na 3-4-6. Gente, Oscar, Oscar Bravo, aloca o código 01133, informe que eu não recebo esse contato radar, mantenha sobre a grande visão no meu pé excluído a 7. Oscar Bravo. Siga. Visada a frequência livre, confirme seu estimado de regresso, Tango Jean Bravo. Estima ao 2590, copiado, Tango Jean Bravo. O 2065, Recife, no 251, no bom voo. Recife, no bom dia. Posso cabrar, informe que agora recebo seu contato. Radar, reporte livrando. Corrigindo, reporte passando o farol da barra. Posso cabrar. Controle, voo 1094, com a Juliette. 1-0-9-4, bom dia, sem identificação, deixa para nível de voo 050 via chegada à área, ajuste em Salvador 1-0-9-4. 0-0 Mari, 2014, pode voar, TAP? Autorizado, vou na produzir TAP. Grave, TAP. Papa Tango, Kilo, Kilo Lima, controle. Gente, serviço radar terminado agora livrando a CTR. Está autorizado livrar a frequência do controle para coordenação de seu voo e sobrevoo. Quando livrar a localidade de sobrevoo, subida para 4.500 pés para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife, na frequência 126.85, bom voo. Salvador 1184 da Gol, autorização, Recife. Gol 1184, Salvador Recife, 370 nível autorizado, via rota do plano. Decola da 10, primeira curva à esquerda, saída Puca, transição Caju. 11935 controle, acione 5101 no transponder. Pode confirmar o transponder? 5101. Autorizado nível 370 da decolada 10, curva esquerda na Puca Caju. Transponde 5101 no controle de saída em 9.935. Está na posição 4, ponto por estacionamento. 1184, procedimento correto, 04 está livre com espera e chega para o táxi. Pode ser ataque. Azul 2770, puxa acionamento, poste 3, posição... 770 no poste 3, está livre, chame para o táxi. Autorizado o posicionamento do site da câmera. Salvador, o azul 2714, sentindo a formação Kilo. Azul 2714, barreiras 140, pronto? 140, pronto. Azul 2714, Salvador, barreiras 140, nível autorizado. Derrota do plano de voo, decola da 10, primeira curva esquerda, saída Momo, FATAP. 1-1935 controle, acione 5046. Costa Brava. Ah, Costa Brava. Controle Salvador, azul 4207, ajuda a chamar a Costa Brava. Azul 4207, acione identificação, desça 4 mil pés, via chegada a Bonfim, ajuste 1014. Desce 4 mil, via chegada a Bonfim, 1014, ajuda a chamar a Costa Brava. Aguarde copo no 621. Para o táxi, 1184, 2 horas, 3 horas e 20. Alternada é Fortaleza, 141 na bordo. Quem sente liberdade, quem sente direito de veículo, esperando uma direção 925, pode chamar 094. Bom voo. 1094, ponte espera, vai chamar a torre em 1198, decimal 95, 1184. Obrigado, bom trabalho. Salvador, é o Golf de novembro. Sim, quem chamou? É o Golf de novembro, na posição 1 Romeu do Pátio 3, para reboque, para a posição 7 do Pátio 1. Inicia o reboque no Pátio 3, na posição 01 no Lima, reporte para ingresso no Pátio Principal, Golf de novembro. E no reboque, botará mais perto do lado principal, mas ele escuta. Vou fim de novembro. Ô, Salvador, como o 31 não pode ficar o custo 10 no final de conta agora, no bote 9? Afirmativo, está autorizado o pushback no 9 e aguarde de cópia. Sala azul 2770, 38 a bordo, 310 de autonomia, alterando a vitória. Está pronto, deixa o cara com mais 3. De autonomia, o azul? É, 310 de autonomia. Segue táxi via Índia Alfa, no ponte Beirada 10, torre 1, 1895, QNH 10, 14, bom voo. Ah, via Pátio 3, principal, ponto de espera 1894, no ajuste azul, 2770. Bono 621, tá pronto, cópia? Bono 621, Salvador, São Paulo, Congonhas, 360, nível autorizado, via Peso 10. Levando 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Mótima. 1935 controle, 5107 transponder. Autorizado 360 acompanha para Guarulhos, da El, Leda, Mótima. Da El, Leda, Mótima, saída. Mike, eu acho que é Tango Vitor Ralf. Mótima. Grupo táxi, 621. Salvador, Rondon 648, suficiente da informação, autorização para Maceió. Rondon 648, Maceió, 350 autorizado, via pelo 17. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1935 controle, 5120 transponder. Confirma controle? 1935. 350 autorizado, decola da 10, curva esquerda, pós decolagem, via pelo 17, saída pouco, transição Caju, 5120, transponder, controle 1935 para o gol no 648. 648, chama de flashback, acionamento, 201. Chama quando pronto. Para o saco 621, com 167 a bordo, 4 horas e 8, alterna galeão. Vem mantendo o Zarol 2, atenção. Legal, no 0 no 4. Ligue alto, no 1014 agora, gol 132. Gol 94, Decolagem 3-0, chama o controle, 1935, voo. 1935, obrigado, boa. Controle Salvador, 1194. Tem condição de agilizar? Decolagem autorizada, Jantuna 30 graus, 07. Autorizando decolagem 9027, 00. Agilizar? Como é que eu pedi ao operador? Agilizando. O 1184, contato tardando a decolagem, suba e mantenha nível de voo 370 na proa do Romeu Fox 08. Positivo, vai manter o perfil devido a formações e a extensão ao 371184. Não, entendi de que irá cumprir o perfil. Positivo, vai cumprir o perfil se possível, 1184. Deu estreia autorizado 350 a saída. Salvador Maceió, 350 autorizado, via roda do plano, peso 17. Decola da 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1935 controle, 5113 o transponder. Ah. Bom dia, 1094, cheque o trem, voo autorizado, 130 graus, 079, pista 1077, autorizado. Azul 2770, decolou os 32, chama o controle, 119, decimal 35. 925, bom dia, obrigado. Controle Salvador Azul 2770, decolou na sua escuta, saída Coral. Azul 2770, contato a decolagem, submantém nível de voo 180 via saída Coral. 180, saída Coral 2770. Voo 1184, tem condições de voar na Prio de Aracaju? Positivo, tem condições, 1184. Sente a Prio de Aracaju, sente estar solicitando para separação, mas posteriormente com uma aeronave. Positivo, voar na Aracaju, 1184. Azul 2770, solicita voar direto Coral, né, presente? Gente, autorizado voar na Cruz do Coral. Autorizado direto Coral, Azul 2770. O nome é 21, Alim mantém no 0. Alim mantém no 0, 621. 104, Torre, prossiga. Solo Salvador, é o Golfo de Novembro, para ingresso no Pátio 1. Autorizado ingresso no Pátio 1 para o portão 7, repassar o término, Golfo de Novembro. É, Golfo de Novembro de ingresso, repassar o término. Mantendo a escuta. Ok, já está pronto para o decolagem? Ok, sim. Zona 094, Solas 35, liberou no 219. 219. Solo do 1094, livrou? 1094, prossegue Alfa Chamiante da Juliette. Alfa da Juliette. A gente mantém a posição, número 2. Para pushback, acionamento 01. 01 está livre, chega pro táxi. Azul 2714 na escuta? 2714, prossiga. Estimado pushback? 5 minutos, mais ou menos. Confirme? 5 minutinhos. Assim, porque o bom do senhor tá vencido, era de 242. Quanto mais rápido puxar, a gente consegue falar com o centro para não precisar efetuar uma CHG, ok? Beleza, então já vamos tentar aqui agilizar, valeu? Decolagem autorizada, 150 graus, 079. Sim, 621, então. Obrigado, hein? O 1184, Sistema Recife, 126, decimal 85. 126, obrigado, boa. 1184. Dá posicionamento, azul 2. 714. 2714, no pasto 3, Caribe, chame pro táxi. Chamaremos para o táxi, azul 2714, agradece. Da porta Juliette, 1094, alô. 094, Juliette, portão 8, observa a aeronave sinalizando o reboque no portão 7. 7, igual, Juliette 8, 1094. 126, decimal 85, caso negativo, 125, decimal 4, de 5. 126, obrigado, uma boa. Alfa, em condições de decolagem, está presente? Autorizado, azul 4207. Azul 4207, complete sinal dos acendimentos, chame torre 1 no 8, decimal 95. Controle, gol 621. Gol 1 no 621, contato na decolagem, submantém nível de voo 360 via saída da EL. Desce, sobe via da EL, gol no 621. Salvador, é o Golfo de Novembro para informar o tempo. Da push e acionamento na push 2. Push 2, aguarde para o pushback número 2 no setor. Guardando. Falou, Salvador, é o Golfo de Novembro para informar o tempo de negócio. Bom dia. Bom dia. vento 150 graus, 08 nós. Oi, copio, azul 4207. Azul 4207, mantém aproximação, ajuste 10 no 4, aguarde instruções para pouso. 4207. Guardião 09 decolado aos 39 do presente na esfera de controle em 119 decimal 35. 119 decimal 35, graças, bom dia, operador. Bom dia, meu voo. Obrigado, chefe. Azul 4207, vento 140 graus, 08 nós, pouso autorizado, pista 10. Autorizado, pouso 10, 4207. Seguir a aeronave da Gol via IG Alfa no ponto de espera da 10, torre 1-1295, QNH 1014, apenas confirmando, pode ser colado com Vaspeira na saída Momo, VATAP, 1-40 nível. Local. Fala com Cura pela esquerda, azul 1014, seguindo Gol, azul 27-14. Muito obrigado, tenha um bom dia e um bom trabalho. Igualmente. Através de Itapuã. Gente, o Guardião da Aeronave já passou o código para 1-7-1-4. 1-7-1-4, trocará. Só lembrando, 1-7-2-2 está conforme acordo operacional. Gente. 1-7-1-4, acionou. 2:25. Gente, aí tá, que vem de Alfa, do ponto de espera da 1-0, torre 1-1-8-9-5, QNH 1-0-1-4. 04 está ajustado via Índia Alfa, quando lá 1895 ou 1648. 1621, vou na proa de Leda. Leda, vou na 1621. É 1140, coordena equipe de solo, que após a aeronave da Azul liberar a retaguarda, está livre pushback no 2 chama para trás. Após a passagem do azul, liberado, o próximo passeado. 4207, no solo de 41, libere a próxima direita, taxiway Foxtrot, chame solo em 121-9. Pro guardião em Pituaçu, está na final trocado já. Sequência livre para avaliação do seu pouso, bom pouso, guardião 09. Livre, muito grato. Carta pronta. Fala azul, 4207, ligou a pista. 4207, prossegue alfa, chame antes da Juliette. Alfa chamante do Juliette, 4207. Qual é o seu ideal para a moto lá? Proa 198, correção 234. 08 nós. Lembra a decolagem, vou no 648. 20, vou no 621. Quando ultrapassar o mesmo nível, será autorizado voar direto moto lá. Ok. Controle Salvador, passar agora para Bank Mike, Veracruz, para Graça Salvador, Bank Mike. Salve Bank Mike, mantenha o número 500 de Paripe, reporte Paripe para ingresso interrogado. Repasse Paripe, Bank Mike. Em área e manter, estou no zero. Não, até era, pai. Salvador, 3198, 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0